Então, 07, mantém o setor, agora para prosseguir para o cabeceiro restante. Certo. Vertical de Itapuã, Guardião 07. Gente, mantém a vertical do farol de Itapuã, agora para prosseguir na cabeça de 07, Guardião 07. Certo. Decolada aos 36, chama controle 120 decima 8. 08, graça, bom dia. Salvador, boa tarde, papapá, como está me dando? Papapá, Serra Charlie November, Salvador. Boa tarde, para Brasília. Sente Serra Charlie November, confirma aerovia? Deve 2500, tá 3154. Gente, Guardião 07, portalizando o estacionamento. Portalizando aí o 7. Capitão, Dael, escrito inicialmente ao nível 100. Sabe uma centena da Elton 3193. Pode reinterceptar o perfil então, curva esquerda, correto? Afirmo. Missionário 6142, com 81 a bordo, 340, está na mão. 3560, controle? 3560. Na primeira, uma pequena alongada nessa aeronave, tem que fazer separação com a aeronave à frente. Eu corrijo. Tem condições de ter a redução para velocidade pelo menos de 190 nós? Mas o senhor já estava reduzindo já, estamos agora cruzando aqui 240 nós, reduzindo até 200, tá bom? Sim, então 200, mantendo que tudo está. Aeronave está prestes aqui no T7, só tem que sair o final do IRL. Fica então até o 3.000. Então 3.560. Obrigado, senhor. Porém, é necessária redução aí, tá? Redução até o nível 7, até a velocidade 170, se possível. Afirmativo, só para iniciando a redução. Elefa 1, após Elefa DCT Arporte, após DCT Malba, após DCT Obdur, após direto conforme o plano. Acelo transponder 5004, controle em 120 decima 8, papapá Serra de Arreia November, confirma o POB. Se for abrir, posso confirmar durante o passo 2, que eu vou dar base nesse momento, e afirmo Serra Charlie November, informa o fixo após Elefa, MUPEV, após a porte, Malba, DCT. Então, após Elefa, MUPEV, após Malba, DCT. Tem 7 a renovada e confirme o pátio? Para o aeroporto. Para acionamento, chame torre em 118.95, ajuste no 04, Serra Charlie November. 118.95.04, Serra Charlie November. Janer 642, positivo, táxi em frente, ponto de espera pista 28, chame torre em 118.95. Consegue o táxi em frente, está a cabeceira 28, mesmo chama torre 295, janeiro 6142. TAM 3193. Subindo, 360, TAM 3193. Tá pronto a inscrição aí já da posição de 11 horas. A 10 milhas, conseguindo para chegar aqui em Salvador, aeronave da Avianca, com competência. Cliente, 3193. De pouso na 28, tá 3154. Mantenha a mesma. Do Salvador, voa, voa 1966, boa, tendo a indicação dessa via, chegada área até a altitude de 5000, ajuste 1904, abaixo do procedimento LS do loop 28. Até 5000 na CARI, 1014, Zulu da 28. É isso, considera as restrições em Dael e Momba. Desconsiderado. Restrições Dael e Momba, ok. Considerar, confirmando. Ok, considera, considera. Não, meu amigo, é 100, 100. Desconsidere, deixa pra lá. Não, tá bom, vou apagar aqui. 3560, complete final. ILS Zulu, chame torre 1118, 1995. 3560, obrigado, boa tarde, senhor. Boa. Guardião 07, possível. Para o possível, eu vou fazer. O Guardião 07. Está presente por usado inicial. Táxi, tem condições de taxar via Gramada até o Pátio 4? Sim, a Gramada até o Pátio 4, após o Pátio do Gré, reporta quando lá. Ponto 022 pronto, 6142. Deixa na M142, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6142. Tá na M3 2000, deixa mantenha. 2000 autorizado, final do procedimento ILS Zulu. Autorizado, final do procedimento ILS Zulu, descendo para 2000, chama M3 2000. Salvador, boa tarde, tá 3560 ILS, pista 2-2. 3560, continua a aproximação, aguardando pista livre. O vento 200 graus, 109. 3560. 3325 ou 25, grato, boa tarde. Boa tarde. Salvador, Xanaia 63, vamos seguir para o posicionamento. Xanaia 3154, prossigo táxi via Taxi Índia, parte principal, posição 05. Xanaia 3115, aguarde a passagem da aeronave da San Retaguarda após autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Após estar autorizado, reportar pronto para o táxi, Xanaia 635. Charlie November solo. A gente prossegue a saída Elefa da pistão no 7, apenas Elefa. Charlie November na escuta do solo. Gente, a saída prevista é a Arbor transição elefa. Arbor por após posição elefa. Arbor após posição elefa. Só procurar aqui. Arbor transição elefa. Eu vou falar de quatro pontos. Afirmo, Arbor, Arbor elefa. Arbor elefa. Pista 1 no 7, mais 5. O Soteropolitano, aquele cordial, é o 13567 na posição de número 9, com a informação papá. 13567, boa tarde, aguarde cópia Brasília. Quarto, seria Arbo Elefa também? Tá negativo, Elefa 1, no pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia Upper Zulu 17, perfil de saída Elefa 1, decola pista 28, mantém proa até 2.500 pés, após curva à esquerda. A senhora transponder 5173, controle em 120 decimal 8. Então estamos aprovado nível 360, inicialmente Upper Zulu 17, vai decolar da pista 28, mantendo alinhamento até 2.500, após curva na esquerda, no perfil Elefa 1, transponder 5173 e controle de Salvador e 120 decimal 8, 3567. Então, 3567, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portarei, então, 3567, obrigado. O Xanerme é 315, fica atento à aeronave da SAM, livrando a pista no momento. Efetue o push para a pátio 3. Vamos olhar lá para o pátio 3, né? Sente 3560, fica atento ao tráfego efetuando push, prossiga via Taxway Índia para a posição 13. 13. O Xanair 6315, prossiga o pushback em frente, dando passagem ao tráfego. Ok, depois era o pessoal de fogo, já tinha feito a volta aqui para casa para a Índia. É mais rápido liberar o cruzamento já com o posto organizacionado então táxi, pode ser? Sente reporte pronto para o táxi, o Xanair 6315. Tá bom, tá bom. Você tem tomado o guardião da casa? 42, decolador 48, estima controle em 120 decimal 1. Aqui. 208, 142. Bomba, após bomba, previsto voar então o serviço 362 para o procedimento ILS S3. Aqui bomba 362, o Xanair 6315 foi sobremodulado, possível taxi a parte principal Juliette e Alfa, reporte antes da taxi Delta. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, Gente, Gol 2009, autorizado Ilhéus, nível 240, primeiro via Golf 677, perfil de saída da El Coral, decola pista 28, mantém a proa até 2.500 pés, após curva à esquerda, aciona o transponder 5167, frequência do controle em 120, decimal 8. Nível 240, conforme o de voo da El Coral, mantém a proa até 2.500, após curva à esquerda. Controle 208, transponder 5167, estamos no 11, pushback para dentro. 2009, confio pronto para o pushback e acionamento. Passou. Gente, aguarde por gentileza da aeronave da TAM ingressando na posição 13 após ser autorizado. Mike Romeo Alfa, Salvador, prossiga. Só para confirmar, Elefa 1 não é a que se afasta na radial 275, confere? Tacoma, radial 275, afirmo. Obrigado. Axa Oceano 315. Frente Oceano 315, eu consigo táxi em frente, táxi Alfa, ponto de espera, pista 28, Sami Torre em 1, 18295, ajuste no 0 no 4. Passado 0 no 4, ponto de espera da pista 28, chama a torre 295, Oceano 315. Copiou, Salvador? Mais que o Romeu Alfa, mantenha a regra de voo visual, confirme sua procedência e destino, não foi descoberto, e o tipo de equipamento. Ah, o nome é 59, solo Salvador, prossiga. A gente é autorizado, da Leão, nível 360, primeiro do dia, per November 857. Perfil de saída da El, Leda e Irume, decola a pista 28, mantém a proa até 2.500 pés, após curva esquerda. Aciona o transponder 5174, frequência do controle em 120, decimal 8. Voando 659, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voo 2009, posição 1, autorizado para o estiver em acionamento, reporte pronto para o carro. Papa, Papa de Sierra, Charlie 90, autorizado ingresso cabeceira no 7, reporta na cabeceira pronto. Passou para a nação, passou para o trânsito, autorizado para a nação. Solo chameia 326, na Excel. Oceano PE 326, autorizado o cruzamento da Taxway Alfa, Juliette, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio Principal. A gente prossegue então via Alfa, Juliette, Pátio 3, qual a posição? Reporte para ingresso no Pátio Principal, o Oceano PE 326. Vai reportar para ingresso no Pátio Principal, meu PDC. Achei, um papo, a Serra Charlie 90. 6142, autorizado Romeu Fox 18. Pronto, Romeu Fox 018, Chené 6142. Mas sim, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018. Boa tarde, Xené 63, pronto, ponte espera, captura 28. Xené 63, 15, cruzado Limanter, captura 28. Limanter 28, Xené 63, 15. Java para a Serra, Charlie 90, após alinhar e estabilizar a decolagem, captura 17, o vento 210 graus, 109. Azul 4065, boa tarde, agora se cobre Campinas. Seria como adiantar na sua pedida, você está ficando. Da Elê da Mótiva. Hermes 326, ingresso Juliette, posição 01 de carga. Juliette, posição 01, no Washington 6320. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 300, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda, Mótiva, decola pista 28, mantém a proa até 2.500 pés após curva esquerda. Aciona o transponder 5163, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado para Campinas, nível 300, conforme rota do plano. Decola na pista 28, saída da El, linha da morte, para manter a frota 2500 pés, após curva à esquerda. Controle 1208, o tanque morreu de 5.6, azul 4065, portão 6. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Cortará, apostamento. É bom trabalho. Boa. Controle bom, você está passando até novembro, passando 2000 a 200 elétrons. Serra Charlie de Novo, vamos ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossiga, prossiga como autorizado, subindo para 380, abre o elétrico. Via parte principal, reporte através da posição 06. Baixa, lá através da 06, 609. 18, 22, 20 graus, 89. Iniciando 18, vamos manter a frota 2500, CNR 35. Seu nome é 314, identifique, ajuste ao 014, desça sem restrições para 5 mil na chegada. Aqui chegou, pronto, cópia? Autorizado, Brasília, nível 360, primeiro do Rio, Pesulu 17, perfil de saída é Lefa 1, decola a pista 28, mantenha para o até 2500 pés, após curva à esquerda. Aciona o transponder 5177, frequência do controle em 120.8. Aí, Romeu, chame a torre agora, 11895, câmbio. 11895, graças. Uno da 28, mantendo pro até 2500, após curva esquerda. 5177 na folha, 20.8 é o controle, 6329. Puxa, 6321, contentamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Reportaremos, obrigado. Voo 2009, consigo táxi via Taxway Juliette e Alfa, reporte antes da Taxway Delta. Juliette Alfa, chamaria essa Delta. Bono 884, aguarde cópia. 282. 102. 57, chama o controle em 1208. 208, chama a MR315. Bono 966, avistado, livre posto, cabeceira 28, 102.0 graus, 199. Livre posto, 28, 9966. 5, suba sem restrições, cabe. Esquerda 225, subindo 6, distribuição, CNR 6315. Papa Mike Romeu Alfa, da presente, reporta através norte da torre para o cruzamento do campo. Passará através norte, o Michael Melo. Está no momento 4 milhas. Aviso ao aeronave nacional. Se possível, na próxima cena retaguarda, pode ser. Só para falar que o Romeu Alfa inicialmente mantenha o setor norte da torre. Reporta o setor norte para o cruzamento. Passará setor norte, Alfa. Torre 118.95, ajuste na 0 no quadro. 2.95, é chamado. 1014, estado 2009. 966 no solo 59, de preparação à esquerda via Charlie, chama solo 121.1. Via Charlie, chamar o solo, obrigado. Já do Botete. À direita no perfil de saída Aron, após DCT Aru, Caju. Aciona o transponder 5402, controle em 1.20.8. Aron Luano 884, repita o nível 3, nada. 2, 3, 4. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Mono 659, aguarde para o pushback e acionamento. Frequência 1288. Equipe 1288, muito obrigado pelo excelente trabalho. Boa tarde. Boa, boa viagem. Bom, obrigado. Tchau, 9 autorizado táxi via Índia, parte principal, posição 11, ONU, ONU. Salve, bom, 9-6-6, livrão na tarde. Prossigo táxi via Índia, parte principal, posição 1-1, Golno 966. Índia, parte principal, posição 1-1, 966. Jantra 567, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardará, após o gol a gente pode iniciar? Negativo, temos um tráfego número 1 no Golno 659 na posição 10, já chamou para acionamento. Muito obrigado. Como é o pedido do sobrevoo das aeronaves do Pátio 1? Sente avisar para cobrir o voo. Confirma, baixou e travou? Afirmo. Alistado, livre pouso, cabeceira 28, o vento 190 graus, 159. Livre pouso, 4462. Ah, Romeu. Romeu Alfa, solo ao 02, no 43. Ligando frequência. 4 terças, sem restrições para 2000. Descendo para 2000, sem restrições, fechando 63, no 4. Golno 659, solo. Após o ingresso da nave da companhia na posição 11, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Após o ingresso da nave da companhia, autorizado. Golno 659. Papapá, Mike Romeu Alfa, o solo. Ah, no 43, do Salvador, trazendo a lanterna 22 agora. Tá, sente Mike Romeu Alfa. Sente autorizado a rimar. 0157 transponder. Confirme a decolar a partir do Pátio 3 ou condições de decolagem da pista? Pode iniciar a partir do Pátio 3, né? Mike Romeu. Sente Mike Romeu Alfa. Após a decolagem, voltando para o Anorte, após a decolagem, mantendo a escuta da torre em 1.8.95, ajuste no 0.4, confirme o POB, 3. 2 a bordo, Romeu. Gente, Mike Romeu, alfa abaixo da referência. Chama a torre, Romeu. Alfa, chama a torre em 1.8.95. 1.8.95. Torre, Mike Romeu. A gente vai falar, Mike Romeu Alfa. O presidente já está pronto já para o acionamento e decolagem? Acionamento. A gente já pronto para o decolagem? Já conta quando o plano de decolagem a partir do Pátio 3, com o Pro-Norte, apenas confirmando. A rimar? Está pronto, Romeu Alfa. Gente, mantém assim no Pátio 3. Vamos ver para a aeronave para ser autorizado. Voo 2009, livre decolagem, cabeceira 28, o vento 210 graus, 119. Decolagem autorizada 28, voo 2009. Salve, voo 4065 na escuta. Sim, eu estou aqui na minha. Sim, eu estou sinal de pushback e acionamento de imediato com a cauda para o pátio 3. Informa a aeronave da companhia aguardando na taxa Índia para o ingresso na posição. Região autorizado com cauda para o pátio 3 ou é compartilhamento? Azul 462, após a liberação da posição 03, autorizado o ingresso. Ok, após a liberação, autorizado o ingresso da Azul 462. Fala, boa noite, 84. O 1659 autorizado táxi e a parte principal reposta no através da posição 06. Repita o PUB, autonomia alternada. É, não apareceu o táxi ainda, certo? Gol no 884, ao solo. Gol no 884. Como que me chamou o solo, gol no 884? É, posição 2. Sente o 884, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde. Solo, para o táxi, gol 659, 154 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna 49. Gol no 659, agora sim, autorizado táxi, parte principal, reporte através da posição 06. E autorizado táxi, parte principal, reportaria através da 06, 659. Solo, azul 4065. Azul 4065, solo. Continua para a gente empurrar o cheque até passar a taxa Juliette, para a gente ingressar por ela, após. Afirmo para o pátio 3, fazendo, efetuando puxa até o pátio 3, liberando a taxa Juliette. Gente, então obrigado, praticamente. Papa Mike, Romeu Alfa, Equador 07, para sair com o Pronorte, reporta a visão, irmã. Reporta a visão, irmã. Centro 3567, após a passagem do Boeing 737 da Gol retaguarda, autorizado. Pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Após o 37 da Gol na retaguarda, inicia reporte para o táxi, Centro 3567. Curtar sua trajetória na terminal. Muito obrigado. Está autorizado a prosseguir via parte principal, Juliette Alfa, reporte antes da taxa Delta. E após a passagem do Azul no pushback, é autorizado, Juliette Alfa. Da Delta. 190 graus, 03, mais ou menos. Encontrar controlado logo. Direto e Delta, ó. Muito obrigado, 209. Serve o aeronave ingressando na posição 03, autorizado após o ingresso da aeronave, efetuar o pushback com a cauda para a posição na Índia, estava em pronto para o táxi. Após a aeronave baixar 03, está autorizado o pushback com a cauda para a Índia. Afirmo. Aguarde o ingresso da aeronave na posição 03, voo no 884. Vamos aguardar. Alfa, chegada, Xenia 3, 1, 4. Xenia 3, 1, 4, avistado, livre pouso, cabeceira 28, vento 190 graus, 99. Livre pouso para Xenia 3, 04. Está na Ike Romero, confirma já no solo controlado. Está no solo controlado. Paulo Zuno Zero, livrando o frequência de novo. Papa Romeo November, Oscar Whiskey, dois a bordo, sim, confirme ligações? Azul 4065, autorizado táxi via parte principal, Juliette e Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Autorizado via parte, Juliette e Alfa, reporte antes da Delta, Azul 4060, né? O TAR 3567 está pronto para o táxi, 163, 3 horas e 30, Uberlândia. TAR 3567, autorizado táxi, reporte antes da posição 06. Táxi, reporte antes da meia dúzia, TAR 3567. Através da Delta 1659. Centro 659, prossigo táxi em frente, ponto de espera pista 28, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0 no 4. 295, ajustado 04, 695. Bom, um grande abraço. 95, turma 62, Salvador. Bono 884, autorizado táxi via faixa principal, Juliette e Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Faixa principal, Juliette e Alfa, reporte antes da Delta. Bom, 984. TAN 3567, siga o Boeing 737 da Gol à esquerda, via a parte principal Juliette e Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Quente, consegue granada da Gol, Juliette e Alfa, reporte antes da Delta, 3567. Centro Oceaner 6304, prossiga o TAC, mantenha a posição antes da posição 03. É, poderia confirmar, não confio. Prossiga o táxi via Taxi em Índia, reporte antes do através da posição 03. Extra Delta, Azul 4065. Índia Azul 4065, prossiga o táxi em frente, ponto de espera pista 28, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Atualizado, seu ponto de espera da 28, pronto, torre 18, decimal 95, GNH 1094, Azul 4065. Chevec, acionamento, Chanel 6322, zona 63. Chanel 6324, mantenha a presente posição. 6322, puxa, acionamento. Chanel 6321, autorizado, puxa, chevec, acionamento, sobe pronto para o TAG. Para o TAG. 5.000, chegada em speed, pista 28. 5.014 na proa de speed. Positivo. Ok, proa na 0 na proa. O Xaner 6321 no solo. Cobrar o preço. Confirma a aeronave, o Xaner 6321? 74462 será informado. Oceaner 6321 no solo? Condição de efetuar o PUG de entrar livre através da posição 06 para o ingresso da aeronave da companhia que liberou a pista no momento? 76321. Entro no 884, prossigo táxi em frente, ponto de espera pista no 28, chame torre em 118, decimal 95. Passar 2829, boa noite, espaço, obrigado. TAN 3567, prossigo táxi em frente, ponto de espera pista 28, chame torre em 118, decimal 95. Segue em frente no ponto de espera, torre 118.95, TAM 3567. 63 no 4, prossigo o táxi via faixa principal, atenta a nave da companhia, efetuando push na posição 06, deixará livre o través da posição 06 após autorizado o ingresso. Zemerote, puxe e confirme o pátio e pronto, cópia. Gente, autorizado o voo local, pode remitir em Vera Cruz, decola pistão no 7, restrição número PES, até o Travesso Farol de Itapuã, corredor Axé, aciona o transponder 0121 e chama o controle em 120, decimal 8 após. Romeu November, acho que o protegimento correto, para acionamento chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 04. Atenção, você está visitando 65, autorizado alinhar e manter a cabeceira 28. Alinha e manter a pista 28, azul 40, 65. Romeu November, acho que autorizado acionamento, partilha data, reporta pronto táxi. Uno 659, decolador 18, chama o controle em 120 decimal 8. 208, boa. Controle igual 659, boa tarde. Uno 659, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições para o nível de voo 3612 AD. Está passando agora a altitude de 1700 pés, início de vetoração, esquerda proa 225, câmbio. Esquerda 225, ascensão sem restrições 360, igual 659. Salvador, gol 1884, ponte de espera 28, pronto. Tente gol 1884, número 2, manter a ponte de espera. Vai. Ok, pro 225, agora dá andirão, meu. Pensa em clara, obrigado. 10 graus, 13. Nicola, cabeceira 284065. Gol 1884, pode desalinhar, manter? Gol 1184, que estava rolando ainda na fura azul, em Brano 90, faz o mesmo autorizado. Bem, ali manter a cabeceira 28. Ali mantém 28, gol 1884. Salvador, cordial, 13567, ponto de espera do 28. Gente, 13567, mantém o ponto de espera. Atena 13567. 1097, desça para 4.000. 4.014, gol 109. O gol 1.020, velocidade. Atualmente 300 nós. Cruza para 240, 240, número 2, vai seguir o 1097 da sua companhia que está no Nordeste. Positivo, 240. Confirmeiro nave. Papa Romeu, November, com isso, autorizado o táxi, partiu da bata, reporta a licitação para ingresso. 0065, decolador 20, chama o controle em 120 decimal 8. Controle 20 decimal 8, azul 4065, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou. Azul 4065 é o controle, está em contato o radar, passa 1700 pés, início de vetoração. Esquerda, proa 225, suba sem restrições. Esquerda, proa 225, subindo sem restrições. Livre decolagem ainda 28, 22, 00 graus, 8 não. Livre decolagem ainda 28, 28, 4. Então, ONU voe para o 364, desça para 2.500. Caso 361, 364, 2.5 na altitude do ONU 097. ONU 620, desça para 4.000. 4.000, ONU 620. Voo 659, voando Irume. Irume na prova, 659. Tá, Delta 1, 6. Xanerme 321, prossigo táxi em frente. Posso esperar até que você golfe, chame torre em 118, decimal 95, ajuste na 04. Uno 884, decolado aos 22, chama o controle 120 decimal 8. 1208, 884, boa tarde. 3567, autorizado a linha de manter cabeceira 28. A linha mantém na cabeceira 28, está 3567. Uno 884 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Então tá mantendo a proa, 2.500 vai virar à direita, direto a Roma, no 884. Positivo. Azul 4065, direto Mótiva. 4065, vai direto Mótiva. Cliente, transponder normal, aguarde transferência. Está mantendo 500 pés? Positivo, aguarde transferência, guardião. Manati, mil pés, decola 17, curva direita, corredor axé, controle em 120, decimal 8, aciona o código padrão até o direto zero. Primeira nave, Xane 6321, chamou? O Xane 6321, reporta no ponto de espera, quando pronto. A próxima ponto de espera, pronto, né? A gente mantém o ponto de espera, o Xane 6321. A gente chama Romeu 9001, autorizado o ingresso na 17, reporta na cabeceira, pronto. O 1097 está autorizado a aproximação. Pesada aproximação, gol 1097, por favor. O 620, desça para 3.000, velocidade 210. 3.000, 210, velocidade gol 620. Três 2567, decolada 25, chama o controle em 120, decimal 8. 208, 357. Confirma já pronto na cabeceira do 7. Opa, Romeu Novembro, com isso, informa o tráfego se aproximando do Palo de Itapuã, tipo asa rotativa. Autorizada a decolagem na cabeceira no 7, o vento 200 graus ou 1 no 9. Ótimo, previsto. 620, vetoração para o sequenciamento, voe na proa 055, voará no máximo 5 milhas para girar à esquerda para o localizador. Possível esquerda 055, direita 055, 5 milhas no máximo para o localizador. Positivo, você está passando agora 6.000 e 500, desça para 2.000. Descendo para 2.000. Padinho 09, torre 11895. 1-2-8-9-5, Guardião 09. Torre, estava aqui o Guardião 09. Guardião 09, se aproxima do Paroitapão, informa o tráfego da coluna da cabeceira no 7. Tipo, Papa 28 Alfa, será ingresso no corredor Axé, reporte visual começo, material número 3. Reporta na vertical do farol do Itapuã, Guardião 09. Reportará na vertical do farol do Itapuã, ciente do tráfego da cola, Guardião 09. Recife 3325, boa tarde. Boa. Tá filmando no 0, aguarda. Romeu Novembro Oscar Whisky, decolado 227, chama o controle, 1208, confirma visual com tráfego. Negativo, não se encontra visual ainda com o guardião, vai chamar o controle, 1208. Entra para Romeu Novembro Oscar Whisky. Então 09, mantém 500 pés, confirma visual com tráfego. 097, cheque o trem, chame torre, 11895. 095, obrigado, até já. Boa. Quer confirmar? Tráfego para sua direita, vou decolar a cabeceira auxiliar, mantendo no 1000 pés. Antes, Papa 28 alfa. Eu continuo ciente, mas sem visual do tráfego. Esquerda, proa 300, 300 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Bom, 620. Possível, esquerda 300, livre localizador, autorizado LS e aguarde transferência. Sou 1884, chame Recife, frequência 12545. 00 graus, 119. 11-28-22. 097. Guardião 09 já tem o tráfego dos pés e também está no visual. Gente, Guardião 09, confirma intenções. Pouso na 17. Gente, Guardião 09, mantém vertical do farol de Itapuã, após ser autorizado o cruzamento da final do 90. Do farol de Itapuã, guardando novas instruções, Guardião 09. Contato radar Zimuth 241 a 57 milhas, mantém o 90, chegada a cara e pista 28, ajuste 104, Serra Hotel Ria. Juliette Novembro Hotel, controle Salvador, governador Valadares para João do Paulo Carneiro, estimado para Boa. Polo 855, estimado para pouso, controle está ciente, cabelo. Controle aí, Salvador, Novo Imperato Saúde, que livrou o guardião. Positivo, vai fazer toque arremetido em Veracruz? Afirmativo. Câmbio através do farol da barra. Boa, tá lá no farol da barra, Novo Imperato Saúde. Gol 628, localizando a aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre, 11895, gol 620. Positivo, torre 295, baixa a trava. para 5.000, 1014. Frente 1620, guarda pista livre, quem negar 10014. Guardando pista livre 10014. Região 09 da presidente autorizar o cruzamento final do 10, reporta livrando e avisou. Reportará livrando e no final está o reto do Guardião 09. Gente, eu formei o hotel Gilete Serra, mantém a posição na Oscar. No 097, no solo 3-1, livre próxima esquerda, via Charlie, chama solo 1-2-1, décima 1. Faça mais esquerda no 2-1, no Globo 1-0-1-7. O 67, chame Recife 1288. 288, Dandrei 567. Até mais. Certo. Salvador, Guardião 09 já livrou o cruzamento ao 1028, está seguindo para a final da pista 17. Gente, Guardião 09, em condições de pouso parado, cabeceira 17? Afirmo. Autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 200 graus 199, reporta solo controlado, apenas confirmando. Se deixei na parte do GRE? Afirmo, estou ciente visual com o tráfego ali na cabeceira da outra. E quando ele vai via Gramada, após pátio 4 e pátio do GRE? Afirmo. 4, autorizado Índia. Índia, portão 4, do 1097. Salvador, boa tarde, Bono 966, informação Quebec. O 966, confirmando? Afirmo. Só um instantinho, coordenação. Polo 620, avistado, livre pouso, cabeceira 28, o vento do 190 graus do 119. Sente livre pouso, 1620. Afirmo Guardião 09 no solo aos 33, livra via Gramada, tenta um tráfego na Oscar, após pátio 4, pátio do Bré ao estacionar livrando frequência. Positivo, não tenho tráfego para informar, ô Juliette, no Vamba Hotel, voando para Feira de Santana. Não tenho tráfego para informar, frequência livre. Romeu Alfa. Coxa 6321, após o tráfego da Gol na curtíssima final, autorizado alinhar e manter, cabeceira 21. Autorizado Guarulhos, 320, conforme plano de voo, Apesolu 10, Papa Alfa Índia, direto Umbade, Apesolu 44, após conforme o plano de voo. Decolagem da pista 28, com curva à esquerda, saída da El Leda, após Leda Mótima. Após decolagem da 28, mantém proa até 2.500 pés. Controle em 1208, 5432. Ivan, descendo, mantém a salva. Correto, chamo pronto, posicionado. Salve, Salvador, boa tarde, gol no 620. 1620, Alfa Juliette, portão 5, autorizado. Alfa Juliette, portão 5. 1208, Juliette, certo.